Esperei com paciência no Senhor. Agora sei quanto meu Jesus é bom. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, em minhas mãos segurou. Um novo cântico ele pôs em minha boca, me salvou, meus lábios purificou. Hoje sou feliz. Oh,